Paulo Salvador, é o FG Atif, Juliette Romeu. Romeu, prossiga. Juliette Romeu, prossiga. Paulo Salvador, copia o Juliette Romeu. Torre Salvador, eu abri já de uísque Juliette Romeu. Que Juliette Romeu na escuta. Torre Salvador, Juliette Romeu. Juliette Romeu e a Torre Salvador. Bom dia, Torre. Luiz Juliette Romeu está solicitando autorização de rebalque do pátio Luiz para o pátio de posição 05. Modifique sua frequência do 118.612, 1 no 8, decimal 612. Torre, o uísque Juliette Romeu está solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 05. Juliette Romeu, do pátio 3 para o pátio principal, portão 5 autorizada, mantendo disputa constante, reporte ao término, uísque Juliette Romeu. Juliette Romeu, reportará, grato. Obrigado, Romeu. Obrigado, bom dia. Cliente Quebec Kilo, prossiga para Salvador. Apresentou notificação na sala S, Juliette Quebec Kilo. Cliente, mantenha-se com 100 visuais, 1500 pés, altímetro no 013. Juliette Quebec Kilo, desce nos corredores. Reposto na rotatória. Cadência Valença, Juliette Quebec Kilo. voo através de Paris, a comprou agora da rotatória. Ciente, Juliette Quebec, já está visual com a pistão 7? Afirmativo. Que pistão de pouso no 7, confirma? Vai fazer aproximação, mas para 1 no 0. Ok, ciente, aguarde a transferência para torre. Quebequilo, chame a torre 1-8612, Quebequilo. 1-8612, Quebequilo. Torre Salvador, Papatango, Juliette, Quebequilo. Quebequilo, consiga. A controla da rotatória solicita o pouso na 1-0. Quilo, a pista no zero fechada para obras da Infraero, a possível no 7? Ok, faço o táxi. Ok, vou fazer o 1-7. 100 quilo, então autorizado, final pista no 7, chame final de 3 milhas, com cheque de trem para autorização de pouso, Juliette, que é daquilo. Ciente, chamar a 3 milhas da final da 1-7. Torre Salvador, Papatango, Juliette, Quebec, quilo, está 3 milhas da 1-7, trem fixo. 6 Juliette, Quebec, quilo, tem pouso autorizado na pista 1-7, vento agora de 1-7 a 0 graus, 0-9, nós ajuste padrão, Juliette, Quebec, quilo. Ciente, Juliette, Quebec, quilo. Juliette Quebec Kilo no solo 5, correção, no solo 49. Confirme parte oxigênio.